meuscds.com. Sucesso, meus amigos, Henrique e Julián. Não vai se livrar de mim tão fácil. Ralei tanto pra te merecer. O trabalho que me deu pra te ganhar, eu vou te dar pra me esquecer. Cê vai ver. E pode trocar de balada pra gente não se topar. Pode até trocar de número e me bloquear. Muda de casa, muda de vida pra não me ver. Mas você jamais vai poder despejar minha boca, destirar a roupa. Deitar na cama, me desabraçar. Desbeijar minha boca, destirar a roupa. Deitar na cama ou me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar. Galera da TFM, alô Fred, Toninho, Magno, meu parceirinho Carlos Supernova. Ô Carlinhos, alô Bruno Rego, Paulo Lavanco. Meuscds.com. E pode trocar de balada pra gente não se topar. Pode até trocar de número e me bloquear. Muda de casa, muda de vida pra não me ver. Mas você jamais vai poder desbeijar minha boca, destirar a roupa. Deitar na cama, me desabraçar. Desbeijar minha boca. Alô, Mayara Bonfier! Mayara Bonfier, beijo! Me desamar. Eu quero ver me desamar. Para que desbeijar minha boca, destirar a roupa. Deitar na cama, me desabraçar. Desbeijar minha boca, destirar a roupa. Deitar na cama ou me desamar. Eu quero ver me desamar. Eu quero ver me desamar.